andrecedesmoral.com.br. Show, show. Isso é Chicão do Piseiro. Ai. Vou nada de namorar, putaria é mais gostoso. Vou pro baile da Colômbia em busca do balde novo. De nada de namorar, putaria é mais gostoso. Vou pro baile da Colômbia em busca do balde novo. Juntei no balde, porra. Separei de novo, tô partindo pro Mandela em busca de um balde novo. Chutei o balde, porra. Separei de novo, tô partindo pro Mandela em busca de um balde novo. Se eu tô no Mandela de novo, pro alto do nada chegou sua amiga safadona. Pau, pau, pau. Pau na buceta desse cavalo. Pau, pau, pau. Pau na buceta desse cavalo. Pau, pau, pau. Pau na buceta desse cavalo. Alô, Dudu Revestimento, tamo junto, é nóis. Alô, Marco da Pitu, tamo junto. Alô, JJ Estacionamento, tamo junto. Alô, Elton Júnior, de Lucidez. De nada de namorar, putaria é mais gostoso. Vou pro baile da Colômbia em busca do balde novo. Que nada de namorar, putaria é mais gostoso. Vou pro baile da Colômbia em busca do balde novo. Juntei no balde, porra. Separei de novo, tô partindo pro Mandela em busca de um balde novo. Juntei no balde, porra. Separei de novo, tô partindo pro Mandela em busca de um balde novo. Se eu tô no Mandela de novo, pro alto do nada chegou sua amiga safadona. Pau, pau, pau. Alô, LC Divulgações, tamo junto, é nóis. Alô, Alisson CD, Ceaguinho CD. Alô, Jefinho CD, tamo junto. Alô, equipe Gambiarra, sou de, é nóis. André Cedês, o moral de Ibicoara.